Afirmativa, ainda restrito 4 mil pés, aguarde para a subida Gol 109B. Ok, direto do Cogbo, restrito 4 mil, tem o tráfego já no Tiquet Zono 096. Tráfego superado, supra nível 370. Sobe ao 370 pro de Cogbo, Gol 1096. Ocean 6313 on the ground at 15, right turn and contact ground 121, this small one. Mas nós próximos a Cogbo, autorizaria um desvio à direita para a norte por 40 milhas? Por 1096, livre de desvio. É, estou 1096. Estabilizado, azul 2782. Azul 2782, torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Sim, Salvador, o azul 2782 está estabilizado na calma. Tá 2782, não existe 10 no quadro. Autorizado pouso, 10, vento calmo. Autorizado, vento calmo. Azul 4235, ação de identificação da CV chegada a ponto para nível, para 4 mil pés, ajuste 904. Bom dia para 4 mil. Voo 1096, vetoração para subida, curva direita na proa 055, limite será 40 milhas nessa proa. Direita 055, limite 40 milhas na proa, voo 1096. Informação de tráfego agora 10:04, rumo sudoeste, passa nível 260, descido para 4.000 pés, um eco 190. Sim, chegou 4235, formação de tráfego 10:41, rumo nordeste, passa nível 190, em subida para nível 370, um bravo 738. Rumo 096, sube e mantém nível 250. Restrito 250 no 096. Meu Alfa Lima Chave, acione identificação do SV chegada a Mari para nível 050, o ajuste 1094. 7782, salve os 22, libera a direita, chama o solo 1219. Direita, chama o solo 1219, 2782. Certo, 36. Gol 1096. 1096, mantém o nível 250, está autorizado voar a Buco. Voa a Buco, ainda mantém o 250, confirma. Afirmativo, gol 1096. Sub mantém o nível 250, está agora 40 milhas nordeste de Salvador, retoma a navegação e voa a Buco. Aguarda a Buco, confirma outros carros, tá? 1096, tráfego 10:07, um bravo 722, rumo sudoeste, descida para o nível 260. Quatro milhas, desculpa, não entendemos. 1096, tráfego 70 milhas, 10:00, rumo sudoeste. 1096, chama Centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, gol 1096, boa. Lima Charlie, mantém my arrival, aceitável, will fly, serve the Lima Charlie, Padre X 366, 204,000 feet. Azul 4235, autorizado nível 050, ajuste no 094. 4235, reduza para 230, mais? 230 no ar, tá feito. Transição do 100 em volta, reduza para 230. Azul 4235, qual que é a informação? É, eu considero, tá feito. Quatro, dois, três, cinco, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite a radial 280 em Salvador. Direita 225, limitado pela 280 em Salvador, 4. Charles, descendo 2,700 feet, desde R Navy Runway 10, report Sierra Vito 366. Clear to our navigation, 1-0. We report that we see a leader 366 of the machine. 5974, acione de identificação, SV, chegada bom para nível 050, ajuste na 014. Foto 235, desce para 4.000, pés o ajuste, 1.094. 4.094, ajuste para 2.000. Foto 235, reduzo para 1909. 1909, cadê isso? Comandante, a produção primatária liberta. Servidor, tem a vista 366. Rafael Limachari, Salvador Power, 118, décimo 9, tá? 118, décimo 9, Rafael, primatária. Tower 9, for Romeo Alpha, Limachari. Alpha Lima Charlie, 28104, Crystal Land, 1x10, 1260 degrees, 03 knots. Roger, 1014, Crystal Land, Alpha Lima Charlie, thank you. 5, 17 milhas, sudoeste, perdão, noroeste, Salvador, reassuma navegação, voo Serra 368, autorizado o RNAV da pista 10, o ajuste 10-04. Flow 368, autorizado RNAV, azul 425. Foto 235, desce para 2500 pés, reporte certo 366. 2500 pés, reportará os 66, azul 465. Rio 5974, desce para 4000 pés, o ajuste 1094. Rio 5972, acione identificação, voa Lagoense para interceptar a chegada a Bonfim. O ajuste Salvador 10-104, desce para 5.000 pés. 10-104, Lagoense na Bonfim. Pode confirmar o que foi autorizado? mil pés, Rio 5972. Serra Vito, 5 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 1203. Azul 4235, torre 118 decimal 95. 1895 4235. Boa noite, Azul 4235, Nação. Azul 35, ajuste no 04, continua a aproximação, agora não está livre. Guardando 4235. Meu Alfa Lima Charlie. On the ground 37, right turn in contact to ground 121, the small one. Dois, três, cinco, cruzado, pouso, zero, vento, 210 graus, 03 milhões. Pouso 5974, confirma que tem condições de realizar o RNAV da pista 1-0. Vai realizar o NDB 5974, após pelo, voa a posição 2. Solo 4-0, libera direita, chame solo. 1-2-1-1. direita, só 121 no ano com a 225. Seu 5974 desce via para 2000 pés, autorizado em NTB Zulu da pista 10, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado em NTB Zulu da pista 1888, acende identificação da SV, chegada a bonde para nível 060, o agente Salvador 1094. Descida via para o 060, a chegada a bonde, ajuste de altímetro 1094, bolo 888. E o 5972 desce para 4000 pés. Flávio, viu, Tina? Flávio, boa noite. Voo 1170. Voo 1170, acima de identificação. Voo ITAP, para interceptar a chegada a Mari. Ajuste 10114, desce para 050. 614, desce 050, por ITAP, obrigado. E o 5974, torre 118, decimal 95. Rio 5974, torre 118, decimal 95. 974, autorizado pouso. Persona 0, vento 220 graus 049. Autorizado pouso. Controle, torre 5972, possibilidade de voar na presente posição TASA. E o 5972, a voa esquerda, irá voar a posição TASA. Vai voar pelo 5972. O procedimento ou VOR da 190. Entendi, 5972. Pode baixar com 4000, atingir. O 972 desce via para 2000 pés, autorizado VOR Delta Mike Echo da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado via para 2000 pés, o VOR ME 10, chama esse americano. 1888, reduza para 2309. Redução 2309, 1170, voo certo 366. Muito obrigado, 366, 1170. Não, não, 70, desce para 4.000 pés, ajuste no 094. 4.000, 1.014, não, não, 70. Rio Simulão 74, solo 47, libera direita, solo 1211. Solo 211. Rio 5972, torre 118, decimal 95. Grau 04 nós. Vivo pouso no 0, Rio 5968. Rio 04, quantos são os erros 368? 1970, após Fabol e voo certo 368. Sim, após Fabol 368, voo 1970. Sou 1170, confirme velocidade indicada. 2509. Gente. Sou 1170, desce para 2500 pés, autorizado o RNAV da pista 10, o ajuste 10013, reporte, serviço 366. Ok, 2513 agora, reporto 366, 1170. Voo 1888, vetoração para arrefecimento, curva direita, proa 2, 25, limite área ao 280 de Salvador, desce para o nível 050. E 5972, sala 52, de pé direita, sala 1, 211. Bom, 1888, reduza para 2009. Redução 2009, 1888. Uma 888, desce para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.000 pés, 1013, 1888. Chegou 1970, foi orientado a descer para nível 060. Esse mantém o nível 060, voo 1970. Copiou o controle? Copiou, descida para o 060, voo 1970. 1888, 17 milhas de noroeste, Salvador, retoma navegação, voo certo 368. Terra Victor 368, Golo 888. Voo 1888, está autorizado a RNAV da pista 10, irá seguir tráfego 10 horas agora, 7 milhas, passando certo 366 e passa 3.000 pés, tráfego 338 está disponível. Autorizado a RNAV pista 10, voo 1888. Voo 1111, estabilizou. 170, torre 1118, decimal 9. 295, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1170. 6313, mantém posição. Um 1170, posição 03, autorizado por 10, vento 220 graus, 03 nós. Em 13, ele pousa o 1170. 882-2 para 2500, aposta de 366. Autorizado RNAV, ajuste no 0-3. 2500 PES, vai reportar no Terra Victor 366. Autorizado RNAV, e ajuste com no 0-3. Boa noite, 8-8. Gol 1970, desce para 4000 PES. 4000, gol 1970, com 1-0-3. Passando Serra Victor 366, boa noite, 88. Boa noite, 88, Torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, gol 1888. Torre de Salvador, muito boa noite, gol 1888, final RNAV, pista no 0. 1888, ajuste 0-3. Continua a aproximação, número 2 para pouso. 1-0-3, aguardando a autorização de pouso, gol 1888. Solo 59, libera a direita, solo. 1211. 2211, obrigado. 970, voo, serviço 366, desce para 2500 pés. Autorizado a RNAV, ajuste no 0-3. Quando o serviço 366, autorizado a RNAV. 1-1888, autorizado pouso, pistona 0, com vento 220 graus, 049. Autorizado pouso, pistona 0, com 1-1888. Acione identificação, Voo certo 366, desce para nível 050, ajuste no 093. Canoé 6224, ação de identificação, desce para nível 060, voo certo 368. O ajuste está rodando a 0 no 3. Voo certo 368, o Canoé 6224. Lima tem cancelando zero. Bom, 888. Sala 02, vai à direita, chame solo, 1211. Vai liberar a direita e solo 121, décima 1, gol 1888. 8, confirme pro que está batendo. A gente está 3178, corte e retornando a pro 366. Na 3178. Autorizado no RNAV, gol 9970. Gol 9970, torre 118.95. 285, graças. Call 6313. Clear takeoff, runway 10, wind 260°049. Confirme, Santo 3178, desvio à esquerda pro 045. Mantém com 04920. Ok, 78, eu tenho condição de voar sem avisa 368. Vai ter condição de voo 3D6, Santo 3178. Gente, está 3178. Voo 970, autorizado pouso. Pistuna 0, vento 260 graus 05 nós. 260 com 05, temos livre pouso, gol 970. Dial. 4980, Lima tem 10. Lima tem 10, 4980. Tem zona 78, confirme o telefone São João, Serra Vitor 366. Afirmativo, São 3178. Gente, vou Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste final 013, autorizado procedimento RNAV e reporte nacional. 2500, autorizado, reportará na final para 3178. Zona 723, para identificação dessa via, chega da ponte para 4000 frente, ajuste na 014, confirme efetuando desvio e a proa. Agora está bom do ponto, 4614. Gente. Autorizada a proa de pelo. Obrigado. 3305, ali mantém 10. Se 980 decolar 209, chame controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato radar decolagem, suba via Saitapuca para nível 350. Via Fuga 350. Oceana 6313, mantém the class 3 standby. Maintain. 224, foi o Serra Vito 366 para o procedimento RNAV. Desça até 4000 pés, ajuste na 014. 4000 pés, estator, Serra Vito 366. Channel 6313, clear direct to Motiva. Motiva, 305, decolada 12, chame controle Salvador em 120.8, novo. 208, obrigado, Banjo. Controle de Salvador, boa noite, é 3305, passa 1500, tá? Então, 3305, contato radar decolagem, suba a via, saída Puca para nível de voo 330. Via 330, até 3305. Aguarde, estão 3178, confirme estabilizado. Afirmativo. Sim, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 3178. Oceaner 6224, autorizado descida para 2500 pés, autorizado procedimento de nave, informe estabilizado. Sonar 6313, contacte Recep Centro 1251, backup 128.35. 1251, Sonar 128.35, thank you, Ryan 613. Please, 1178, na escuta.